Gol 1072, desça para 2000 pés, que negão na 09, livre LS, porta estabilizada. DN para 2019, Gol 1072. Bom dia, controle. Gol no 923, decola Natael, cruza 1500. Bom dia, gol no 923, contato radar, suba para o nível 360, foi Tael. Para o 360, Tael, o gol no 923 está presente. Delegado. Oi. Oceané 6311, redução para 2. Azul 4299, Centro Recife, 1251, Alterne, 13325. 251, 3325, bom dia, 4299. Controle Salvador, muito bom dia, Oceané 6225. Oceané 6225, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, sai da bomba. 320 bom, 6225. Oceania 311, desço para 2000 pés, redução para 1909, livre LS, porta estabilizada. 2000 pés, reduzindo 1909, está livre LS, Oceania 63. Gol no 923, Sam Centro Recife, 1251, alterne 133-25. 1251-3325, bom dia. Para Salvador, bom dia, o TAM 3663, decolado, saída da EL. Bom dia, TAM 3663, contato radar, passado nível 340, voe Ledo. 340 na Pro de Ledo, TAM 3663. Está estabilizado o gol no 072. Gol no 072, complexo final, chame torre 1895. 1895-072. Controle, gol no 888, bom dia, cruza 190. Bom dia, gol no 888, autorizado chegada a margem, desce para o nível de voo 050. Margem 50, gol no 888. Estabilizou no ILS Netway, Oceania 63. Oceania 6311, reduza para a velocidade de aproximação, complexo final, semi-torre 1895. Reduz para a aproximação, confirme torre 1295. Afirmo, 1895. 295, grato. Siga guardião 061. Sente, condições visuais 507, linha Gama 019, reporte visual com local de pouso. 1225, está no centro Recife, 12685, alterne 12545. 12685, alterne 2545, Oceania 625, obrigado, bom dia. Aviso o álbum Cade Vajão 06. Tente frequência livre. Livre. São 3663, São Centro Recife, 1251, na Terne 13325. 251, 3325, para o TAM, 3663, obrigado, excelente dia. Bom dia. 1888, despara 2000 pés, QNH 10119, livre LS, aporte estabilizado. 2000, livre LS, aporte estabilizado, com 888. Sam Torre, 1895, Guardião 07. 06. Controle voa, Xenia 63, 12, passa 2300 para o 350. O Xenia 6312, suba para o nível de voo 350, saída PUCA. Perfil da saída PUCA, sobe o 350, Xenia 6312. Controle Salvador, 1605 Gol. Gol no 605, suba para o nível de voo 360, voo Lenda. 360 Lenda, 1605. Confirma o controle. Sétima, 10 condições visuais, QNH 0119, corredor Caixa Pregos, reporta um travesse Paripe. Paripe. X-ray, Oscar Papá, confirma destino. Controle TAM 3304 de coluna, se escute. TAM 3304, suba para o nível de voo 360, saída Árvore. Subindo 360, subida Árvore. Pode aproximar Árvore? Autorizado. Estado, gol no 888. Gol no 888, completo sinal, semi-torre, 1895. 895, 888. Canal 6312, Sam Centro Recife, 12685, alterne 12545. Recife, 2685, 2545, Oceané 6312. Gol no 605, reporte cruzando nível de voo 150. Reportará 150, no 605 pro Aledo. TAM 3304, reporte cruzando nível de voo 150. Mostrarei cruzando 150, 3304. Rei Oscar Papá, Astone 0226, aproximado para pouso. 0226, informe aproximado para pouso. Gol no 605. Gol no 605, Chame Centro Recife, 1251, alterne 13325. 251, 3325, grato. Comandante Voo 982, Centro Lima, bom dia. Pois é, Voo 982, autorizado chegada Mari, desço para o nível de voo 050. Mari 050, Voo 982. É que será que a papá confirma o tipo de equipamento? Reios Capapá, Sami Ilhéus, frequência 1201. Controle de Salvador, bom dia, Papatango, Lima, Quilo Zulu, decolando ao zero, passando 800. Lima, Quilo Zulu, saída Argo, suba restrito 3.000 pés, KNH 0119. E a gente vai cumprir o perfil da Argo, Lima, Quilo Zulu.